they're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstanding in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with, oh, sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, dresses and lipstick, she's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, way out. All the cats wanna dance with sweet little 16. darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Of your love, loveliness, I hope and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Oh, oh, earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear, love you the time. I'm just a fool, a fool in love with you. I fell for you and I knew the vision of your loveliness. I hope and that someday that I'll be the vision of your happiness. Oh, earth angel, please be mine, my darling dear. Love you all the time. I'm just a cry when you said

in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, dresses and lipstick, she's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out. All the cats wanna dance with sweet little 16. É isso aí, Chuck Berry, o pai do rock and roll, tive o privilégio de assistir. É, agora galera, essa semana tivemos aí um acidente inusitado. J.K. Lee, guitarrista que acompanhou o Ozzy durante 4 anos, gravou 2 discos, foi o guitarrista que veio com o Ozzy no Rock in Rio, sofreu um atentado meio que ocasional, né? O cara tava passeando com o cachorro dele, tava tendo um tiroteio, o bicho tomou 6 tiros, mas já tá bem, graças a Deus. Vamos falar um pouco aí de J.K. Lee para vocês. Nasceu no dia 15 de fevereiro de 1957, foi o cofundador do Hat, gravou a fita demo, tocou nas bandas Roadcoach, tocou com o Ozzy, né, cara? Um episódio inusitado que o Dio tinha convidado ele pra tocar na banda, mas o Dio, perfeccionista que é, queria que ele se encaixasse no perfil que ele queria, e ele, virtuoso que é, preferiu sair e recebeu o convite, foi tocar com o Ozzy. Então eu vou tocar um pouco dos sons dele aqui, cara. Você vai ter uma gravação aí bem ruimzinha, que foi a fita demo que ele gravou com o Hat, beleza? Então, mas tem da carreira solo, tem com o Roadcoach, Mickey Hat e Don't Talk to Strangers do Dio, que ele gravou as bases, os solos e tal da guitarra. Então vamos nessa aí, J.K. Lee pra você, beleza? Yeah! do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in the ways, you may find the key. um pouco aí da carreira de J.K. Lee. É, agora vem a Patrícia Chac e a Frigideira Acústica com o melhor da música independente. Curtam aí, eu volto depois da Chac. Vamos nessa. Possa perseguir, sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nenhum troco pra bancar, só a musa da carteira me seduz com o olhar, só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Chac, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E estamos na edição de número 31, vejam só, minha gente, 31 episódios já de Frigideira Acústica para vocês. É muita coisa já, né? Para quem começou em fevereiro de 2024, já estamos completando 31 edições de Frigideira Acústica para vocês. Ai, que delícia! Então, aquecendo o óleo, vamos começar com Rádio Moscou e a música O Jogo. Eles que são de Mossoró, vejam só, no Rio Grande do Norte. E na sequência teremos a banda The Low Fives com a música baladinha Bad Little Girl. Eles que são de Resende, no Rio de Janeiro. Vamos lá, let's rock! Faço tudo, vou para longe. Se eu tiver distante, não precisa de adeus. Qualquer coisa que apague de uma vez meu nome, pra nunca mais viver assim, vai ser melhor. Eu sei, melhor ficar longe Baby. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Fazendo aquela fritura deliciosa que você sabe fazer direitinho, só que não. Mas aqui no Frigideira Acústica nós vamos lhe ensinar a fazer direitinho uma deliciosa fritura. Uma fritura praticamente à la carte, da culinária nacional ou, quem sabe também, digamos assim, da culinária internacional. Sim, meus caros, porque aqui no Frigideira Acústica nós temos a culinária também internacional. E para provar isso para vocês, nós vamos iniciar esse segundo bloco com a banda Zervix, diretamente do México. Exatamente, com a música No Regressaré. Banda Zervix, diretamente do México, e a música No Regressaré. Na sequência, nós teremos Rodrigo Pimenta com a música No Senses, ele que é de Londrina, no Paraná. E para fechar o bloco, deliciosamente com essa fritura muito gostosa, temos um lançamento fresquinho que estreou no dia 18 de outubro. Lançamento de Emerson Ramone, meu queridíssimo Emerson Ramone, com a música Eu Pertenço a Você. Ele que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Frigideira Acústica nesse segundo bloco, ó, fazendo aquela fritura deliciosa. Vamos lá então, vamos de som? Let's rock! Tiempo que ya no estás aquí. No sé si recuerdes lo que me dijiste a mí. Que de aquí nunca te irías, ni de mí te alejarías. Como un tonto enamorado me tragué tus mentiras. Me dejaste solo sin ninguna explicación. Y ahora que ¡Gracias! spark, but we're still the same. We don't have anybody to blame. We've grown strong as we faced the pain. There was darkness I had on the way, but we fight, we come from and we pray. If we're silent, that's 'cause we do need to say. Each other to the deepest ground of our hearts when there is no sound. I can hear your thoughts over me. Everything that we shared all along. Só você é. Seja em Noronha ou em Pipa, no Rio ou em Floripa, em qualquer lugar. Cante sempre comigo, sempre que você precisar. É muito bom poder falar. Sou seu melhor amigo. Você me faz feliz e me dá amor. Me leve contigo aonde você for. We'll be right back. Eu quero muito você. É em nossa casa, meu amor, comendo e vendo TV, não importa o que. Sempre estive contigo, ontem, hoje e amanhã, até antes de te conhecer, minha melhor amiga. Você me faz feliz e me dá amor. Te levarei comigo, seja onde eu for. Escorrendo o óleo, me sirvo então uma deliciosa fritura à base de Ed Santos. Ed Santos, que é de Brasília, Distrito Federal, e traz a música W3, que é uma homenagem à avenida que corta o coração da capital federal. Além disso, essa música ela foi inspirada num grupo de amigos que se reunia após o trabalho em um apartamento na quadra 312 Norte, para compartilhar sonhos, histórias, muita música e celebrar a vida. Da janela era possível admirar a grande Avenida W3. Olha só, né? Contando as histórias e os bastidores da música de Ed Santos, W3. Na sequência a gente vai ter então Realidade Alterada, que é a música Estado Selvagem. Eles que são de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Para fechar esse bloco que é totalmente dedicado ao coletivo Rock Nativa e aos apoiadores do coletivo Rock Nativa, fecharemos com Hard Blues Trio e É Pra Lá Que Eu Vou, a banda que é de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Coletivo Rock Nativa, que é um coletivo totalmente dedicado e voltado à cena musical independente, e a gente quer deixar aqui o nosso muito obrigado a essas três figuras de Ed Santos, Realidade Alterada e Hard Blues Trio por terem colaborado como apoiadores aí para a manutenção do host do site do coletivo Rock Nativa e mantendo então, né, o site ativo. E a gente quer deixar então esse muito obrigado mais uma vez aí para vocês terem dado esse apoio grandemente ao site e ao coletivo. Então, esse terceiro bloco é totalmente dedicado a vocês. Vamos lá? Vamos de rock, então? Let's rock! Não vai embora assim, sem despedir de mim. Na W3 eu já estou atrasado, são mais de 6. Não vejo a hora de chegar pra te ver tocar. E cantar, e cantar, e cantar, e cantar. Tem ensaio marcado hoje na casa da Vanessa. Eu vou levar meu violão e não se esqueça de levar o seu bongô e o carron, pra gente fazer som, pra gente fazer som. Pra gente fazer som, pra gente fazer som. Cássia L. Hernando Reis, Capital Inicial, Paralamas outra vez, Gilberto Gil no final. Não vai embora assim, contra tanta guerra e fora encontrar uma saída. Castelo Hernando Reis, capital inicial. Para Lamas outra vez, Gilberto Gil no final. Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela e deixa tudo mais gostoso e muito mais saboroso, nós vamos tocar novamente a banda Cenário Líquido. Mas no programa passado eu cometi um equívoco, então eu quero aqui corrigir o meu equívoco. No programa passado eu toquei uma música da banda Cenário Líquido, porém eu chamei somente pelo nome de um dos integrantes, que era Samuel Altman. Eu toquei a música Sob Controle, alegando ser do Samuel Altman, mas na verdade era da banda Cenário Líquido. Então hoje, para corrigir, eu vou tocar novamente a banda Cenário Líquido com a música Manhãs de Domingo. Eles que são de São Paulo Capital. E também na sequência de São Paulo Capital, porque hoje eu só vou tocar nesse último bloco, músicas da Terrinha da Garoa, de São Paulo Capital, Caoscracia com a música Vamos Mudar o Mundo. Então, vamos de rock para finalizar esse programa. Let's rock! Roda fugaz, sempre achando muito normal. História se repete. ciência e a razão que irá transformar a consciência e a razão. A consciência e a razão. Essa revolução nas pequenas coisas, no dia a dia, numa atitude honesta, numa palavra amiga, respeitar o próximo, ajudar alguém, preservar a vida, doar sangue, praticar o bem, plantar uma árvore, escrever um livro. Depois de tudo, vamos mudar o mundo, vamos mudar. Isso aí, pessoal, por hoje é só, mas lembrando que toda quarta-feira rolam as lives da Shaq, que são bate-papos musicais com artistas e bandas da cena independente, às 19 horas pelo meu Instagram, @ Patrícia Shaq. O Shaq é com S-H-A-K-I, viu? É só acessar meu Instagram na hora que estiver ao vivo lá e participar desse bate-papo com a gente. Vale super a pena, viu? É super agregador, super gostoso e bastante legal. Com os artistas da cena independente de todo o Brasil. Lives da Shaq toda quarta-feira pelo meu Instagram, @ Patrícia Shaq. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Um grande beijo da Shaq. Isso aí foi a Shaq, o melhor da música independente nacional, internacional. Sempre um brilhantismo aí, trazendo músicas novas aí pra gente, novos artistas, né? Achar que mandando bem aí no Frigideira Acústica. Vamos de lançamento então? Carlos Merelov lá do Sul, Agente Vermelho, Hot Steelers de Santa Catarina, Pearl Jam e a L9. Os lançamentos aqui do Panela do Rock. Vamos nessa aí. Feliz, o que havia de pior? mas lembro bem, o povo era bem mais feliz. O que havia de pior ainda dava pra discutir. Rodeia frio, esperando o Buzz, e me contaram que o gigante acordou. Cores, e no horário nobre passou. change the rules. You wanna tell me how to talk. Mine wasn't all the same as yours. But in the end, whatever it takes, you want the top. Everything you didn't read, does it feel alright? Yeah! in patience no more. No love lost for lost loves. No sorrow for the unaccountable. Matheus, olha isso. Diário de garota que viveu na Califórnia nos anos 60 vira livro. A gente tem que fazer uma música sobre isso. Tá pensando no que eu tô pensando? Acho que sim. De volta ao passado novamente. Segura, segura. Thiago, grava isso aqui. Só filmar. Tá bom. Gravando. Se você estiver vendo essa gravação é porque tudo deu errado. Nós vamos fazer uma viagem no tempo para pegar o diário da garota da notícia. Vamos ao passado, para a Califórnia. Vamos. Eu vou te falar um negócio. Uma máquina do tempo dentro de um Fusca foi a melhor coisa que a gente já construiu. Realmente, né? Bom. 1967. Para a Califórnia. Está pronto? Sim. Vamos lá. California. Consegui, Matheus. Deu certo, deu certo. Deu certo. O diário tá comigo. Conseguimos. Deixa eu ver um negócio. Mudou. Conseguimos. É isso aí, alguns lançamentos da semana aí. E agora uma série de bandas aqui inusitadas pra vocês, entendeu? Você tá ligado, Panela do Rock busca, novos sons, novas bandas, novos artistas pra apresentar pra vocês aqui. Então nós vamos de banda Black Label Society, é o guitarrista do Ozzy, Blues Metal Fusion, Seal City, Cochise, Broken Pitch. Broken Pitch é uma banda da Espanha que faz covers. E sempre no Halloween eles estão lançando os sons novos aí. E essa é uma versão aí de uma música do Kiss, tá uma collab bem legal. Eu recomendo que vocês procurem aí, Broken Pitch. Então, Banga, Black Label Society, Blues Metal Fusion, Seal City, Cochise e Broken Pitch pra vocês aí. Vamos nessa. disconnected from the rest of the world. Need the thrill, want to feel elevated, want it all to be blurred. A virgin, that's why I'm nervous, counting the seconds to go. I'm thrilled and I am urging to enter the flow. You are the sweetest temptation, my big inspiration, I want you so bad. You are still stuck in my head, cannot escape, it's driving me mad. The rush got crushed, I need a reason. Am I tempting my fate? Kill the vibe that inside, but it's so easy to take a leap of faith. Ups and downs, spinning around, you don't stop teasing me. Though I will hit the ground, I know it's pleasing me. You are the sweetest temptation, my big inspiration, I want you so bad. You are still stuck in my head, cannot escape, it's driving me mad. É isso aí, vamos de mais sons novos, né, cara? Dave Lee Roth lançou música nova, Dave Lee Roth do Ace Van Halen, Devon Thompson também, Drowning Pool, Firefly, Jerry Cantrell, guitarrista do Alice in Chains, e Kerry King. Vamos nessa aí, galera, que o programa hoje tá pegando fogo. Last night was good again. Red Bull and Pop Tarts. Breakfast of champions. Dig into that box. Kill those hunger pains. Kickstart your heart rate. First of several kings. Midnight. Postmodern TV dinner. Anytime. People say you're looking thinner. In the breakfast line. Downtown is how your evening ends. You already know how each day down around here begins. So if you're down by Rivington, where Mother Barrows through and you show up for breakfast to eyes like exit wounds. Red Bull and Pop Tarts. The tempest tops. Get to work 10 minutes early. Impress the boss. Digging into that box. Kill those hunger pangs. Kickstart your heart rate. First of several kings. Midnight. Postmodern TV dinner. Anytime. People say you're looking thinner. In the breakfast line. $3.23. You'll play some mine. And you won't eat again till dinner. We're dropping off downtown is how your evening ends. You already know how each day down around here begins. So if you're down by Rivington, where Mother Barrows through and you show up for breakfast to eyes like exit wounds. Red Bull and Pop Tarts. Love. E assim chegamos ao fim de mais um Panela do Rock, deixando aqueles abraços aí pros amigos sempre na escuta, em especial aí pro Du, meu amigo Du, por onde ele andará, o Jaelson, o Davi Salomão, um abraço especial pra turma lá de Pernambuco que nos ouve pela Rock On e a Calango News, né, na quinta e na sexta-feira, pros amigos da Putz Grila, pros amigos da Rota 220, pra todos que nos acompanham aí, obrigado aí por tudo e por nos acompanhar, né, nos prestigiar. Fechando o programa de hoje, Velvet Rush, Roxy Ferry, Pyroganic e Knucklehead. Vamos nessa, eu volto a semana que vem, um abraço pra você, não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. Fui! Yeah, I hear my memory screaming out to me to free my soul. Clear, we're riding from young and innocent. passes out in the choices rain. You reach for the door and leave.